Personas, aqui é Fabrício Barros e bem-vindos ao Review no Porão. Nós estamos aqui trazendo novos conteúdos em novos formatos para vocês. Então, bora lá ver o que tem lá no escuro. Trazendo para vocês agora a ficha técnica do jogo de hoje, que é Guacamelee! Guacamelee foi desenvolvido pela Drinkbox Studios em 2013, música de Ron DeFrisco e Peter Chapman. O gênero dele é Metroidvania, plataforma beat'em up. Explico pra vocês já já isso aí. Ele é single player ou multiplayer de dois. Tem uma versão que é a Gold, que vai ter 2 jogadores, e até 4 jogadores no Super Turbo Championship Edition. O jogo, ele se resume a muita exploração, tem muita pancadaria também. Geralmente vai ter também, verdade, vai ter também muita referência de outros jogos, seja no cenário, seja em golpes que o Juan dá, seja em inimigos. Eles têm algumas referências muito interessantes sobre outros jogos de videogame. E é uma homenagem honesta, sabe? É muito legal. Você, quando você saca aquela coisinha, putz, que da hora que é. E é um jogo bem gostoso de jogar. Demora mais ou menos, cara, se joga muito tranquilamente, porque o meu ritmo de jogar, tenho que explicar pra vocês, ele é meio devagar. Então, pra mim, eu demorei mais ou menos umas 8 horas pra acabar ele. Você acaba com menos tempo, é fato. É um jogo que tem 2 finais, o final bom, / o final ruim, mas eles são, os dois finais são muito interessantes de se ver. Isso na versão Super Turbo Championship Edition, sim. Tem 3 jogos, é Guacamelee, aí Guacamelee Gold Edition, que é a versão que coloca 2 jogadores e mais alguns extras, e o Guacamelee Super Turbo Championship Edition, que permite que você jogue com 4 pessoas na mesma tela, que vira uma bagunça, mas fica muito maneiro. E tem chefes extras, tem coisinhas extras pra se fazer, e tem os 2 finais. É muito interessante, cara, ou caras, pessoas, joguem esse jogo. Vai ter o link do jogo na descrição, na Steam. Eu joguei pela Steam, ele saiu pra outras plataformas, ele saiu pra PS Vita, saiu pra PlayStation, pra PSN, PlayStation 3, saiu pra PC, saiu pra Xbox, se não estou enganado, saiu pra Xbox 360, saiu pra Xbox One em algum momento. É um jogo muito bom. Toda a temática dele é de México, as músicas são incríveis, dá vontade de ficar ouvindo aquilo tempos e tempos e tempos e tempos. Os chefes são desafiantes, é muito maneiro. Vamos lá contando a história do modo mais mexicanesco possível. Juan é um fazendeiro que é apaixonado pela filha de El Presidente. Filha essa que é sequestrada por um esqueleto vestido de toureiro chamado Carlos Calaca, que quer dominar o mundo dos vivos e dos mortos por vingança. E que também é responsável por matar nosso querido protagonista Juan no comecinho do jogo, isso não é spoiler. No mundo dos mortos, Juan conhece Tostada, uma luteadora misteriosa que entrega para ele uma máscara que dá poderes e habilidades sobre-humanas e luteadorescas para nosso querido protagonista. E ele sai em sua busca para salvar a filha dela, presidente, e evitar que Carlos Calaca faça um ritual Mega Blaster para dominar toda a existência. E dá porrada em um monte de gente também, né? Que é muito maneiro. Pra quem não conhece o gênero de Guacamelee e de vários outros que as pessoas chamam comumente de Metroidvania, é em homenagem a Super Metroid e a Castlevania, provavelmente o Symphony of the Night do PlayStation. São jogos que você tem exploração, você segue um certo caminho, só que em alguns momentos você é impedido de chegar em certos lugares por barreiras, por portas que não tem uma chave ou uma habilidade que você precise usar naquele lugar. Você consegue prosseguir o jogo até um certo ponto que adquire aquela habilidade ou item ou chave e tem que voltar todo o cenário para chegar naquele ponto de antes e prosseguir por aquele ponto. Muitos jogos têm isso. O Guacamelee é assim, o Castlevania do Symphony of the Night é assim, Metroid é assim e outros jogos que eu vou listar no post / descrição desse vídeo. Mas só por via das dúvidas, caso você não tenha entendido como eu expliquei, eu peguei a Wikipédia para vocês. Vejam. Metroidvania é um subgênero dos jogos de aventura, ação-aventura, muito inspirado nos conceitos de jogabilidade das séries Metroid e Castlevania, sendo que o nome é uma junção dos nomes das séries. Ah, vá. Os jogos Metroidvania têm um enorme mapa interconectado que o jogador pode explorar, mas alcançar certas partes do mapa é limitado por portas ou outros gêneros de portais que apenas podem ser abertos depois que o jogador ter certos utensílios especiais, armas ou habilidades. Adquirir tais melhorias também ajuda o jogador a derrotar inimigos mais difíceis e localizar atalhos e áreas secretas. Através disso, os jogos Metroidvania têm uma integração maior entre a história e o design dos níveis, encorajando a exploração e a experimentação. uma justificativa para o jogador ficar mais ligado ao seu personagem. Tipicamente, os jogos Metroidvania são plataformas bidimensionais, mas também podem incluir outros tipos de gêneros. Popularizado durante as primeiras gerações de consoles, viu-se um ressurgimento desse gênero desde o ano 2000, devido aos elogios por parte da crítica aos jogos produzidos independentemente, vulgos indies. Vamos embora então para as considerações finais. Pessoas, o Wakamele tem um gráfico muito bonito, ele é estilizado, a arte dele é muito interessante. Até para quem gosta de ver ou estudar essa coisa de arte nos jogos, o Wakamele eu pessoalmente recomendo, porque tem uma arte muito bonita e o estilo, tudo é desenhado, as cores usadas, a escolha delas e como elas complementam toda o contar a história de cada cenário, mostrar como as pessoas vivem ali, é muito interessante. Músicas são incríveis, como eu já falei anteriormente. Controle é bem colocado, o gameplay dele é bem introduzido, cada coisinha que você aprende não é gratuito, não é num escrito, ah, aperte isso e tal, tal. Aparece isso, mas é muito mais natural você fazer as coisas. Você recebe muitos poderes, então às vezes você pode ficar pensando, nossa, vou ficar perdido jogando isso? Não. Você vai organicamente aprendendo a fazer todas as habilidades de Juan. E é muito legal, cara. É um jogo que vai crescendo e você cresce junto com o jogo até o final épico. Que a luta final é muito boa mesmo. Eu tenho muitos agradecimentos a fazer para quem criou esse jogo, para quem fez as músicas do jogo. Cara, vocês são excelentes. O gameplay, novamente, é muito bom. É muito gostoso você pegar o controle e jogar o Wakamele. Eu só tenho elogios, eu tô babando o ovo do jogo, porque ele é muito bom mesmo. E é recomendado para vocês jogarem Personas, desde o seu irmãozinho até o vovô e a vovó. Então é isso, jovens. Eu agradeço a vocês, agradeço quem viu, agradeço a quem não viu. Se você está no YouTube, dá seu like, assina o canal e deixa um comentário pra gente. Quer ver algum jogo pra ser comentado aqui, rapidamente? Fala! Quer ver algum review de alguma coisa? Fala! Algum tema pra até podcast? Nós não somos só um canal no YouTube, também temos um blog e um podcast. Pra quem tá no podcast, também somos um canal no YouTube. Olha o cruzamento de informações aí, olha que bonito. Se você está no YouTube voltando, dê um like, assina o canal, deixa um comentário. Se você está no blog / podcast, vá no YouTube, dê uma olhada no canal e também faça essas coisas, que nos ajuda muito o canal, ajuda muito a divulgar a palavra dos catadores pela Interwebs. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela atenção e dê empurrada no Guacamele, porque é muito bom, cara. E valeu!